Ei, um, dois, teste. E aí, tá beleza? 288, aqui é CJ, Funk, Cadinho, Doc Z, P10. Demorou! Pra abalar as estruturas aí, ninguém segura, não tem cura. Se me encontro estado de fissura, eu me incomodo. Com comodismo não, eu não suporto. Assim faz o político após conquistar seu voto. Na correria eu tô, de noite eu vou, porque é inevitável suportar a dor. Se ouvir falar que uma quadrilha está chegando, então não corra. Eu atingo pra ajudar os irmãos nessa. Eu só começou, até o fim eu vou. Me ralo todo e por isso nada faltou. Já tem uma pá de ano que eu tô nessa. O CDR veio no passado meio que às pressas. E o vinil sonhador, eu nem sei se sai nessa década. Tá pensando o quê? Sem dinheiro, sem trampo, tem que te pedir um real pra sair pro rolê. Mas tem os caras que eu tomo cuidado. Cuidado. Pois sei que pra eles a amizade é ter uns trocados pra bancar meia dúzia de breja pra tomar. Aí, tá na mesa. Cadê? Cadê os aliados? Pra te responder, olho pros meus lados. Agora sim, sei quem são os meus chegados, moro? Os meus chegados. Na correria eu tô. Todo dia. Na correria eu vou. Quem diria? Na correria eu tô. Todo dia. Na correria eu vou. Quem diria? Na correria tá ligado, é meio complicado. Quem faz parte dela sabe que não é comédia. Entrar em ação, meu irmão, é o necessário. E se acomodar é B.O. Vou pra otário. Isso não é comigo, eu posso lhe garantir aí. Quem não acredita, chega mais pra conferir. Desde pequeno eu descobri que as primas iam um dia ser parte da minha vida. Pra chegar onde eu cheguei, passei por vários obstáculos. D.O.C. Traço Z pra você. Um espetáculo. Vem tudo na vida e alegria, meu irmão. Correr atrás de um sonho e não parar no caminho. Então eu digo a quem não faz nada por nada. Saia da minha bota, pule da minha aba. Corra atrás do seu ideal que é melhor. Não se acomode, pois isso é o pior. Correria, todo dia. Conseguiram trampo, quem diria? Fui atrás dos meus ideais. Coisas que pra mim são importantes, mas pra outros são banais. Rap, hip hop, minha vida influenciou, influencia. Todo dia virou um estilo de vida. Na picadilha, matilha. Curte seu pra uns, pra outros não. Sem problema algum, virou um ganha-pão. Você tá aí parado, eu estou vendo e não discrimino. Estou correndo, deixei pra trás. Claudinei, querido! Bom, é isso, fica esperto, fica arisco. E nem pense em cruzar o meu caminho. Corra atrás do que é seu. Adianta seu lado que o meu adianto eu. Na correria eu tô. Todo dia. Na correria eu vou. Quem diria? Na correria eu tô. Todo dia. Na correria eu vou. Quem diria? Correria toda noite, todo dia. Não sei nem como estou aqui. Quem diria? Cadinho o tal. Metido a marginal. Capa de jornal, página policial. É mal. É mal. Cruz que eu vou carregar. Mas essa porra toda serviu pra me ensinar que a liberdade é a essência da vida. Que pra todo problema há uma saída. Dinheiro não tem, mas não tem pra ninguém. Se respeitar, te respeito também. O artigo é o mesmo, que muda é o ideal. Quero ser bandido do rap nacional. Artigo 288 tem a missão de explodir. Peraí, você não entendeu nada. E continua aí, dando risada. Faz o seguinte, conta até 20. Antes de falar meu nome, não entendeu por quê? Vou te colocar com 5 pitbull com fome. Não vai sobrar nada, não vai sobrar ninguém. Aí te digo, pense bem, pense bem. Na correria eu tô. Todo dia. Na correria eu vou. Quem diria? Na correria eu tô. Todo dia. Na correria eu vou. Quem diria? Na correria agora sim, eu 288 tô. Na missão. Na correria eu vou. É o som da matilha. Na correria eu tô.